Alerge Serviço. O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerge ficará em São Gonçalo até a próxima sexta-feira, dia 9. O atendimento à população será prestado na rua Yolanda Saad Abuzad, no bairro de Alcântara. O consumidor será atendido das 9 da manhã às 4 da tarde. Os casos estão sendo analisados no local. E as questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia serão enviadas para a sede da comissão na rua da Alfândega, número 8, no centro do Rio. Dúvidas e reclamações podem ser feitas também através do site da comissão www.alerj.rj.gov.br/cdc ou pelo telefone 0800 282 7060. Repetindo, 0800 282 7060. Reportagem Bárbara Souza.